Quero saber o seu nome, CEP, telefone, compartilhar em sua vida, muito love de monte. Quero você só pra mim, vários instantes sem fim, no verão, no inverno, de madrugada e cedinho. Quero sentir seu perfume, acariciar seu cabelo, meu corpo no seu, sua língua, seu beijo. Ela é muita brisa, mulher super atraente, já consigo decifrar seu olhar, sua mente. Estou só te olhando, observando, analisando, não queira nem saber, já bolei até uns planos, ativo nas ideias. Fala mesmo, Luciano? Puta que eu pariu, já sabe até meu nome. Tô sabendo sua idade, signo e telefone. Descolei, cê tá sozinha, também super carente. Ninguém mandou aparecer justo bem na minha frente. Comigo é assim mesmo, não sou de mandar recado. Olho no olho, eu chego logo e falo. Dizem por aí que você me julga mó marrento. Que nada, vida louca, eu adoro esse seu jeito. Você tem estilo, você tem pegada. Sou gangstão mafioso, das ruas da brasa. É comigo mesmo, tio. Ela vem pra mim com um sorriso no olhar, que me deixa assim, louco a desejar. Seu corpo junto a mim, nossa história não tem fim. Te quero todo dia inteira pra mim. Vem comigo sem medo, sem preconceito. Essa noite é daquelas, vou saciar seu desejo. Você vai pedir bis, replay segunda vez. Vida louca, terrorista. Bin Laden, vem meu bem. Ela é do tipo daquela, seu olhar me interessa. De quebrada é a princesa, tá no alvo na certa. Com muita vontade, feroz de verdade. Me pega de jeito. Eu piloto essa nave, te deixo sem ar, com um orgasmo negar. Que tesão, que gostoso. Sou da rua e sou pá, não me vem com migué, que eu sei bem qual que é. Não me iludo com nada, bom guerreiro de fé. Ela tem disciplina, cheia de adrenalina, estilosa demais. Seu cheiro me instiga, que cintura é essa? Seu corpo é muito farto, agora fudeu. Eu te pego e não largo, no bom sentido é claro. Três opções ofereço, tem motel, tem o drive, também tem meu berço. Quero sentir o seu cheiro lá no seu aconchego, deitar na sua cama, rumo ao meu endereço. Ela vem pra mim, com um sorriso no olhar, que me deixa assim, louco a desejar. Seu corpo junto a mim, nossa história não tem fim. Preta, te quero todo dia inteira pra mim. Ela vem pra mim, com um sorriso no olhar, que me deixa assim.